força vem de dentro. Se a caneta tranca, eu não tô 100%. Essa vida cansa que eu nem me reconheço. Se eu me vejo no espelho, deixo Deus de fora e me entendo com o demo. Às vezes minha mente trava que eu não entendo nada. É a mesma sensação de ter a família ameaçada. Minha cabeça é um perigo civil. Ultimamente é o cativeiro mais hostil do Brasil. Porque minhas rimas são como terrorista pra ONU. Com outro ponto de vista, tipo um nazista no forno. Às vezes o corpo grita, isso é dias num como. Troco meu sono por linha até que exorcizo o demônio. What the fuck, esse é o Cypher Murk. Na levada punk, queimando a concorrência mais que gang. Na massacre, Vietnã é um enxame. Que não desce do tatame até ter sangue. Costa Gold, aí são 3 da manhã e eu tô boladão no Passat. Se os cana passar aqui, ô cacete. Tati que encarde, tá tarde, parte já sabe. Vai ter tiro pro alto, se abre a mala do cadete. O Damasé, tropa do Iraque, que faz o paredão na Paulista xingando a Blazer. Que vai no pé contra a Glock, mão contra a Taser. Gritando fora Temer com a cara na mira laser. Seu rimar vai ter muito dinheiro. Cê viu que esse beat veio do bueiro. Mark trouxe os MC que não são os melhores, né parceiro? Mas com certeza é os MC mais verdadeiros. Tão cedo, medo, vendo cedo, tendo, sendo seco. Vento, perco, tempo, seco, 100% seco. É 100% gueto. Eu rimo assim desde a batalha do beco. Puto, eu tô pego, meu flow te serve de acervo. Ferve epiderme no nervo. É quente no frio do inverno, é enfermo. É pau no cu do governo. Meu flow é foda-se o sistema, porque eu vejo as naves descendo, sabe? Tchaico e Zap pra mim foram como Fibonacci. É a cara, é isso mesmo. É preto com branco, pretos no topo desde cedo. Resposta cala o ridículo em cada capítulo enredo. É a comunhão de São João, São Jorge e São Pedro. Lolo, seus beats dá medo, explode igual GR6 ou Coca com medo. Tchaico, Nog, Dela é o hit do momento. E toda sua família vai bailar nesse mambo. Jumbo, ao sinal do gongo. Campo, só gol é o time dos sonhos. Você zombou, cês não sabem o fardo no ombro. Achou que ia dominar a cena com um bando de mongo. Ok, ok, cês é o petróleo, não toros. Eu sei, ganhei pelo olho de oros. Várias vezes, foram incentivo da miséria pro espírito burguês. Dinheiro, Tchaico, flip, look, faz dinheiro, eu. Só vim é Nickelodeon. Pinto a capela tipo a de Michelangelo. Rap, cap, double rocks. É blitz da Madapa Norte. Vixe, berrou, sua mira errou. Você tirou, errou. Jessica, tudo adicto, tudo adicto. Se for pra colidir, não importa o impacto. É, onde sonhar é nocivo, filho. Vem que a noite tá fria, tamo intacto no jet, negou. Aquilo que sobe, cai pouco a pouco. Na rua quem se distrai, tipo, oh, oh, oh, oh. Tudo testa sua fé, se treme que o track jogou. Então levanta as taças, negueu. Que isso aqui merece um brinde, eu. Sei que distante até que tô. Vi que cê mirou e me errou. Por isso levanta as taças, negueu. Que aqui eu proponho um brinde, eu. Yeah. O que importa, eu tô intacto. Sei que cê mirou e me errou.